Nós vamos estar adorando ao Senhor com esse hino, Abra Sua Harpa, no hino 126. E que o consolo do Senhor venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu, ainda que não viu, e assim sua fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo em seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem for mais ferido, mas daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Oh, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Oh, vai consolando. Consolando o Senhor, vai consolando o Senhor.